Bem-vindos a mais um podcast do Design 24 Horas. Aqui é Alexandre Iervolino. Eu sou o Raul Tabajara, da Carranca Games. Aqui é o Kleber, da Carranca. E aqui é o Will Olímpio. E não deixe de acessar também os outros podcasts do Design 24 Horas. Você pode acessar pelo iTunes, é só ir na área de podcast, procurar pelo Design 24 Horas e você acessa todos os podcasts gratuitamente. Você também pode avaliar o nosso trabalho. Também acesse o nosso site, design24horas.com.br. Estamos também no Twitter, Facebook e YouTube. Design 24 Horas. Bom, e hoje a gente está aqui com convidados especiais. São eles o Raul Tabajara e o Ken, da Carranca Games. Eu já digo para vocês acessarem o site carrancagames.com, que pelo menos eu, quando acessei, tive uma surpresa bem agradável. Espero que vocês acessem lá, vai ser bem legal também. Dê uma olhada no site inteiro, conheçam o trabalho deles, vai valer a pena. Eles são nossos convidados hoje, porque o tema do nosso podcast é sobre game design e realidade aumentada. E o que eles fazem, o que eles andam aprontando por aí, tem tudo a ver com isso. Eles têm um lançamento aí que a gente vai conversar aqui no podcast e vai ser bem interessante saber desses detalhes. Então, o nosso tema de hoje é game design, principalmente, porque é uma área que está em constante crescimento no Brasil e vem ganhando espaço aí. Tem muitas startups que estão pipocando, iniciando nessa área, e diversos profissionais que estão se unindo para desenvolver games no Brasil também. Tem muita gente talentosa. Então, vamos aos tópicos e ao bate-papo. Bom, então o primeiro tópico aqui que vamos abordar é sobre o game design. O que é game design? Então vou perguntar para vocês do Carranca Games. Tabajara, o que é esse game design para o pessoal que ainda não conhece essa área? Maravilha. Bom, se eu acabar definindo aqui o que é game design, 5 pessoas vão me jogar uma pedra, outros vão me jogar de cima do prédio, né? É aquela mesma questão que existe hoje se você for definir o que é design, né? Você vai falar assim, vamos entrar numa sala de aula e começar a conversar sobre o que é design. Quem é o designer? E aí fica, milhões de pessoas dando milhões de opiniões, porque o design acaba sendo um grande guarda-chuva para muitas áreas diferentes, né? Tem o design gráfico, tem o design de TV, design de logotipo, tem tanto design diferente, design de carro, design de objeto. Então, quando você fala game design, uma das vertentes é justamente você acabar tendo o game design, a palavra, né? Game design, esse conjunto, como uma série de designs dentro do jogo. Por exemplo, se você é um cara que está trabalhando fazendo a arte do jogo, então você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com o design dos personagens dentro de um jogo. Então você é um game designer, né? Então, se você está trabalhando com música dentro do jogo, você está fazendo design de música do jogo. Então você é um game designer. Então você tem um guarda-chuva muito grande para essa palavra, game designer. De forma geral, game designer é quem trabalha fazendo o jogo de videogame, né? Ou o aplicativo, né? De forma geral. Só que dentro do game designer existe uma profissão que se chama game design. Qual é a profissão do game designer? Basicamente, é ele que vai cuidar de toda a parte da mecânica do jogo, como que ele vai ser o jogo. É parecido como se fosse, um diretor de filme, por exemplo. O que o diretor de filme faz? Bom, pelo que eu entendo, o diretor, ela é a pessoa que cuida de todo as conexões entre o enredo e o que está sendo filmado, o que vai ser visto, a música. É a pessoa que está por trás de toda a organização geral, né? Para que tudo não deixe de ser, de ficar bem coeso no final. Exato. Então, o game designer, ele tem exatamente essa mesma função. Que ele que vai cuidar de toda a parte, não só da mecânica do jogo, como jogo deve funcionar, mas também toda essa parte de enredo, de storyboard, como que vai fluir o jogo até o final, do começo ao fim. Por isso que eu falei que se a gente definir game design, algumas pessoas vão jogar pedra e outras vão jogar você do prédio, porque existe uma profissão chamada o game designer, e esse cara é o cara que vai tomar conta do jogo, que vai criar as regras do jogo, que vai tomar conta de tudo. E se você trabalha com o jogo, com qualquer parte do jogo, você pode se intitular game designer, já que você trabalha com design dentro do jogo. Entendeu? Certo, então a gente pode falar que o game designer, né, no caso, é todo profissional que trabalha dentro desse projeto, mas a gente vai nomear também as pessoas que estão lá dentro, né? Cada um vai ter uma função, cada um vai ter um nome específico. Seria como se fosse uma ramificação, seria isso, né? Exatamente. É. Então você vai ter o character design, você vai ter o level design, né? Então o cara que faz o level design é o cara que vai olhar e falar assim: não, aqui tá mais fácil, aqui tá mais difícil, essa fase aqui seria melhor fluida se fosse para um lado e não para o outro. Ele vai organizar mapas, ele vai ver toda essa dificuldade. Então você tem o level design, né? E quem toma conta disso é o level designer. Você vai ter a pessoa que toma conta dos personagens. Então ele pode se chamar de character designer, ou, como popularmente está na internet, ele é o concept artist, né? Então, sim, o concept artist vai fazer o personagem. Mas o concept artist em si acaba abrindo também um outro leque. Você pode fazer o concept de cenário, o concept de personagem. Então, assim, no final das contas, é como aquela questão do designer, né? Você fala assim: ah, quem é o designer? O designer é o cara que resolve problemas de forma geral. Ele tem ali um problema, ele vai lá e ele resolve, né? Naquela visão mais abrangente. Então, o game designer também, ele vai resolver alguns problemas e vai ter cada área específica dentro do jogo. Eu, por exemplo, eu trabalho com a parte exclusiva de ilustração e desenho. Então eu faço tudo que é desenho e ilustração. Eu crio personagem, eu crio cenário, né? É aquele negócio: quanto menor é a empresa, mais você vai ter funcionários que façam mais coisas, né? Quanto maior é a empresa, um funcionário se dedica a um ponto específico. Exato. Eu acabo fazendo toda a parte de arte. Então eu faço a parte de direção de arte geral dos jogos da Carranca. Então a Carranca se resume a você e o Ken? Na verdade, a gente é um grupo de amigos que acabou formando uma empresa, né? Existem algumas outras pessoas. Ah, certo. Mas quem organiza tudo, no final das contas, é eu e o Ken. E tem o nosso superior, que é o patrão. E que a gente se refere a ele como o patrão. O boss, é, né? O big boss. O patrão é um cara que, assim, que tem chifre, ele vive no Alasca, né? Quem fala aí um pouquinho do patrão. Então, ele vive lá nas montanhas gélidas. Ah, isso é só uma pergunta. É ele quem define o público de quem vai jogar? Na verdade, ele é o cara que acaba financiando e acaba não entendendo muita coisa do que tá acontecendo. Então, é o próprio game designer que escolhe o tipo de público para desenvolver o jogo em si para aquele tipo de público, né? Mais ou menos, porque assim, depende do tipo de empresa, né? Porque se você é uma empresa pequena, né? Vamos falar de empresa grande. Uma empresa grande, ela vai lá e escolhe um público. Ela fala assim: eu quero esse público, desse jeito, e vai assim. Uma empresa pequena, às vezes o pessoal vai mais falar assim: ah, vamos fazer um jogo que a gente gosta, né? E aí eles fazem um jogo que eles gostam sem definir público, né? Então é mais ou menos como fazer uma animação mesmo. Tem muita gente que faz animação em casa. Então vai lá: pô, vou fazer um personagem, o meu personagem, vou fazer a minha animação e vou entrar pro meu concurso. Bacana. Agora, se ele for trabalhar numa empresa grande, a gente vai ter um cara que vai tomar conta dessa parte de que público que é. Essa questão de público, se for uma empresa grande, quem toma conta disso é o produtor. O produtor, que é o cara que investe, né? Ele que vai olhar e falar assim: ó, eu quero um jogo pro público tal, eu quero que seja assim, né? Ele vai produzir, ele que vai botar o dinheiro, o jogo é dele, né? Você vai só criar. E aí ele toma conta de todas as coisas. Então, normalmente, eu não posso falar exatamente muito bem sobre o assunto, né? Eu não sou produtor, mas o que, de forma geral, é o produtor que escolhe o público e que escolhe o enredo. É ele que vai pôr o dinheiro, então é ele que vai tomar conta dos riscos. Então, normalmente, é ele que escolhe essas questões. Então, vocês, na verdade, ficam praticamente loucos, né? Desenvolvendo isso. Porque eu imagino que não é fácil você desenvolver... não sei se vocês fazem também a parte do enredo também, de toda a história, mas daí vocês têm que tomar conta de uma série de coisas, visual, jogabilidade. Então eu acho que no mínimo deve ser difícil. Não é que é difícil, né? Quando a gente acaba trabalhando com o que a gente gosta, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? A gente entende melhor o que a gente está fazendo. Mas ele é trabalhoso, porque se eu fizesse o que eu gosto, então muitas pessoas no Facebook me xingaram com o último jogo da Carranca que a gente fez, com esse mais recente que a gente fez, que é o jogo do frango atirador. Os caras me xingaram porque falaram assim: pô, Tabajara, você desenha realista pra caramba, faz uns personagens muito loucos, uns design foda, e você fica fazendo raposinha e galinha. Porra, né? Tipo, por que você tá fazendo isso? Não, aí é um entendimento de uma outra coisa, né? Do público do jogo, como que funciona. Então, eu gosto desse esquema. Então, só voltando à questão, não é que é difícil, é trabalhoso. Você às vezes está acostumado com um tipo de design e aí você vai querer passar para um outro. Ah, é um jogo mais infantil, então você tem que estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais aquele meandro infantil para poder não fazer nenhuma besteira depois, né? Então ele é só trabalhoso, ele não é difícil. Pelo menos para mim não é difícil, é trabalhoso. Eu diferencio bem isso, difícil de trabalhoso, né? Difícil é uma coisa que eu tenho que ficar muitas vezes em cima até eu conseguir. Trabalhoso é uma coisa assim, eu sei aonde eu tenho que chegar, mas tem muitas etapas até lá, então vamos com calma. Quando você gosta mesmo, você enxerga a dificuldade, né? Bem assim, realmente. A gente enxerga mais um caminho e vê assim, pô, aquele caminho ali é longo, eu vou ter que me preparar, mas é por ali. E aí a gente vai. Então eu acho que é trabalhoso, mas não difícil. Outra coisa também é começar pequeno o projeto, né? Não adianta querer fazer um MMORPG que a gente não ia conseguir fazer, só nós dois, né? Então por isso que a gente começou pequenininho também. Legal. Antes da gente começar a falar até da questão das empresas aqui no Brasil, eu tenho uma dúvida, assim, né? Que provavelmente boa parte das pessoas que escutam o podcast são formadas em design gráfico, outros em design de produto. A pessoa, por exemplo, que se forma em design gráfico, ela se encaixa bem nessa área de games? Ou ela teria alguma dificuldade no ponto de vista de vocês? Então, eu acho que não vai ter muitas dificuldades assim, porque o que você aprende de design gráfico, com certeza você vai acabar utilizando, por exemplo, regras de proporção, essas coisas, e também o layout, né? A disposição do que vai ter que ter, a usabilidade e tudo mais. Eu trabalhava com 3D também, né? Fazendo maquete eletrônica. E de repente me pediram pra fazer: ah, será que não tem como fazer um tour virtual, não sei o que? Aí eu fui pesquisando pra ver como que funcionava, né? E aí a partir daí, essa tela aí ficou legal, parece uma tela de CS. E aí a gente começou a trabalhar em cima, né? Eu comecei a ver como que funcionava as mecânicas e tudo mais. Então, aí é bem essa. Às vezes é igual quando o design gráfico quer passar pra web. É diferente, é uma plataforma diferente, mas você vê muito cara que é designer gráfico e fala assim: não, vou estudar web, quero conhecer um pouco mais de web. E isso acaba, é um repertório a mais para ele como profissional. Então eu realmente acredito que saber um pouco de design de games vai fazer parte da gama de trabalhos que um designer tem. Então ele vai poder apresentar para o cliente não só os projetos de mídia impressa, né? Falar assim: ah, esse daqui é o seu logotipo, esse daqui é o seu papel carta, esse daqui é seu site e esse daqui é o seu jogo para ficar ali no site. Então eu acho que vai ser isso. Eu acho que o jogo ele vai chegar num ponto de ser um serviço indispensável como a web, né? Então um dia o pessoal, se a gente voltar lá para os idos de 1998, você tinha uma empresa que falava assim: ah, eu quero ter um site na internet. Aí você perguntava pro dono: por que você quer ter um site na internet, o dono da empresa? Ele falava assim: ah, não sei, tá todo mundo tendo aí um site na internet, parece ser importante, então eu acho que é legal a minha empresa ter um site da internet, né? Então a galera não sabia muito bem por que precisava ter um site da internet, mas já sabia que era por ali. Hoje o jogo tá indo nesse esquema. Você vê que algumas empresas estão querendo fazer um jogo. Não sabem muito bem por que a empresa delas tem que ter um jogo, mas eles já entendem que isso funciona, né? Então eu acho que esse é o nosso papel nesse momento, né? Começar a explicar para os designers por que que o game design é importante dentro de uma gama de serviços que você pode oferecer para o seu cliente, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco mais disso para frente, mas é interessante você ter um profissional de game design dentro de uma agência de publicidade hoje em dia. Inclusive tem uma categoria específica dos game designers desenvolvendo jogos para empresas mesmo, né? Isso se chama Adver Games, né? É justamente isso. Quando você tem dois tipos de jogos, né? O jogo convencional, clássico, que serve para você dar para um cara e a pessoa se divertir e fazer alguma coisa, né? E aí você tem o Adver Game, que é uma mistura de propaganda com o jogo. A pessoa tá jogando um jogo, mas ao mesmo tempo ela tá vendo ali a empresa dentro daquele jogo. Então e hoje em dia isso é um mercado que tá crescendo bastante, que tá se tornando bem funcional dentro do esquema da publicidade. Até no Second Life teve alguma coisa assim, né, de Adver Game, porque teve stands virtuais no Second Life, né? Sim, sim. Mas aí o Adver Game ele entra de uma forma um pouco diferente, porque o Second Life ele era um jogo, né, um jogo como qualquer outro, e que acabou recebendo uma publicidade. Isso é uma coisa. Então, por exemplo... Foi agregado, né? Ele foi agregado. É como se eu falar que, de repente, no fundo do Mario Bros vai ter um espaço para propaganda. O jogo é o Mario Bros, mas ele tem um espaço para propaganda. Agora, o Adver Game, ele é diferente. A pegada dele é diferente. É assim, você tem uma empresa que vende refrigerante. E aí a sua empresa tem um mascote. E aí você vai pegar esse mascote e vai fazer esse mascote entrar dentro de um jogo. E você vai jogar com esse mascote. Então você vai estar fazendo com que a pessoa brinque com a empresa. É diferente. Você tá vendo? E não é uma coisa assim, eu tenho um comercial dentro de um jogo. Não. O jogo faz parte da minha empresa. O jogo é a minha empresa. Você está se divertindo com a empresa. Então, é uma leitura diferente que a pessoa faz. Porque você não está sendo bombardeado com uma publicidade. A publicidade é o jogo. Então, você vai estar jogando, brincando com a empresa. Então, eu vou te dar vários exemplos disso, tá? Então, você tem aí o jogo do Faustão, né? Você vai ver o jogo do Faustão na internet. Você tem o jogo do Dolinho, que você brinca com o Dolinho. É incrível que pareça, tem o jogo do Dolinho. O jogo do Dolinho é polêmico. Né? Você tem o jogo da Ana Maria, sabe, biscoitinho Ana Maria, aqueles bolinhos. Então você tem, sério, você tem o personagem, é um joguinho legal, cara. É um joguinho, eu fico horas no celular brincando com aquela porcaria. O joguinho da Ana Maria é, você come um bolinho, aí ela pula. Aí tem outro bolinho no céu, ela come o bolinho e pula. É aquele mascotinho pegando bolinho e subindo. Então seu objetivo é ir subindo e brincando, chegar até as nuvens. Então assim, eu no joguinho da Ana Maria, eu tô recebendo uma publicidade diretamente, falando assim, olha, e compre bolinho Ana Maria. Não tô recebendo essa publicidade, mas eu tô brincando com o mascote dele, eu tô comendo bolinho, sabe? Não é uma publicidade, é uma publicidade mais indireta e muito mais divertida. Você já chegou a jogar comendo o próprio bolinho ou não? Ah, mas pra conseguir jogar esse jogo, você tinha que comer um bolinho. Era na época que você tinha que pegar o jogo, comer o bolinho, aí vinha um link dentro do saquinho e você tinha que entrar no link. Aí você acaba comendo e jogando, né? Genial. Mas é exatamente isso. Então você tem o Adver Game, né? Ele serve justamente pra esse tipo de coisa. Por isso que eu falei que eu acho que vai acontecer de toda agência de publicidade ter que ter um setor ali de game. Porque o game vai fazer parte dos produtos que você pode oferecer para o seu cliente, né? Então, da mesma forma que a internet. E eu volto a falar, houve uma época que ninguém sabia muito bem para que você precisava de um site da internet. Hoje em dia, um site da internet é imprescindível. Você não perde nem tempo procurando telefone em lista telefônica de uma empresa que você precisa. Você digita o nome da empresa no Google e acha alguma coisa, né? Então, virou automático. E o jogo pode estar dentro do seu site justamente para que a pessoa brinque, se divirta mais com a empresa e acabe conhecendo os valores da empresa. Então, muitas vezes, você tem uma empresa... Vou dar um exemplo, tá? Existe uma empresa que é a Avon e ela faz cosméticos, bacana. Mas qual que é a missão da Avon, né? Então, a Avon tem uma missão de deixar as pessoas felizes. A empresa... toda empresa quer ganhar dinheiro. Essa é a grande questão. Só que você tem que diferenciar o que a empresa faz, o produto que a empresa faz e qual é a missão da empresa, né? Então, a missão da empresa é importante. Muitas vezes, as pessoas ficam longe da missão da empresa. O game vai te aproximar um pouco mais da missão da empresa, né? Qual é a missão da empresa para ajudar o povo, vamos dizer assim, né? O que ela entrega? Dificilmente as pessoas procuram conhecer a missão, né? Dificilmente também isso tá claro para as pessoas, né? Só se você for procurar no site da empresa ou chegar lá na empresa, tem uma placa na parede da missão, mas realmente é uma forma muito, muito boa de aproximar. Aliás, isso é o puro branding trabalhando. Exatamente, né? E aí é legal você aliar a missão da empresa junto com um jogo. Então, a Carranca Games tem a missão de ser uma empresa lúdica, né? Que ensina junto com o jogo. Então, é legal que o nosso jogo indiretamente ensine alguma coisa, né? Então, recentemente a gente vai fazer alguns trabalhos junto com escolas que a gente já tá fazendo, a gente não soltou ainda, que faz parte da missão. Então é o que é mais agradável pra gente, né? Pô, poder fazer um jogo pra uma escola, pra um evento educativo, eu acho isso muito legal. Pô, o jogo pode ajudar você a explicar um pouco mais a missão da sua empresa. Então fica a dica pras empresas aí conhecerem o Carranca Games. Também. Muito bom, e dica pros designers aí que tem esse interesse pelos games, uma curiosidade em produzir, saber como funciona, é uma área quente, né? Como o Tabajara disse. Isso, uma coisa que está acontecendo é o seguinte: antigamente você falava assim, vou fazer um jogo. O que você precisava? Você precisava de um cara que era o as da programação, o cabeçudo matemático que ia lá fazer algumas contas e ia resolver e fazer o jogo para você. Hoje em dia está um pouco diferente. Hoje em dia existem softwares que fazem jogo. Então, assim, imagina o Photoshop. O que você faz no Photoshop? Você dá um arquivo novo, abre uma tela em branco e começa a trabalhar uma foto, uma pintura. Existem softwares que fazem isso hoje em dia, com jogo. Então, você vai lá, dá um arquivo novo, ele abre uma base de um jogo para você. E aí você começa a trabalhar em cima desse jogo. É popularmente conhecido como engine, né? Então, você fala assim, qual engine você está usando? Eu estou usando a engine Construct. E o que significa essa engine? Como que ela funciona? Ela funciona, eu vou explicar de uma forma bem básica, tá? A engine funciona assim, você trabalha com módulos. Então, em vez de você pegar e falar assim, eu quero programar uma linha de código para fazer o personagem andar, a engine já tem um módulo chamado personagem. Aí você puxa esse módulo personagem e coloca ela na sua tela. Você vai ter um quadradinho escrito personagem. Aí a engine vai perguntar pra você assim, qual que é a imagem desse personagem? Aí você vai lá e encaixa. Aí você vai lá e fala assim, bom, esse personagem vai andar pra direita. Você pega um módulo de andar para a direita e encaixa nesse personagem. Aí a engine pergunta, qual é a animação que vai ter quando esse personagem andar pra direita? Aí você coloca a animação lá. Aí depois você coloca assim, bom, pra ele andar pra direita, você vai usar o quê? O dedo do celular, o mouse ou o controle? Aí você pega um módulo de controle e engata nesse personagem. Então você vai trabalhando com fluxogramas. Você não trabalha com programação. Você cria um fluxograma. Então você fala assim, qual que é o cenário? Você puxa um módulo chamado cenário. Aí ele pergunta, qual é a imagem do cenário? Você vai lá e coloca. Esse cenário anda pra direita, para esquerda, para cima, para baixo, ou olhando a qualquer lado? Aí você responde. Então você vai sempre respondendo perguntas e esse software vai criando o jogo para você. Então isso é bem interessante. Então esse tipo de software já oferece todas as ferramentas que você precisa para construir esse jogo, ou você precisa de software de terceiros para poder construir da forma que você quer? O que acontece é assim, muitas vezes você vai chegar e falar assim, pô, eu preciso de um módulo de pulo duplo. E aí a engine não oferece um módulo de pulo duplo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender como que a engine funciona para fazer uma programação extra e criar o seu próprio módulo de pulo duplo. Mas até nisso o pessoal já pensou, porque se você for no Mercado Livre, você vai ver lá assim, vendo módulos de pulo duplo para a engine tal. O cara que é um programador programou um módulo de pulo duplo, você vai lá, paga $5 pra ele, compra esse módulo e engata no seu personagem. Pronto. A partir de agora, seu personagem faz pulo duplo. Então agora tá muito mais fácil de você fazer um jogo. Lógico que fazer um jogo assim deixa as linhas de código dele mais pesadas, porque você vai ter muita porcaria ali no meio, né? É o que o pessoal falava do Flash para fazer site de internet. Você acaba colocando tanta coisa que o código fica um pouco sujo, né? Ou então você faz o Dreamweaver, você coloca tanta coisa lá que se você digitasse na mão ficaria muito mais fácil. Com o jogo é a mesma coisa. Se você usa uma engine como Construct, que é baseada em módulos, e você vai só respondendo perguntas, ele vai deixar ali um pouco sujo o código, mas você tem como limpar isso depois, ou como entender de programação. E até por isso que eu e o Ken, a gente começou a ver justamente uma questão de, como eu sou professor já há 10 anos, a gente pensou assim, pô, por que a gente não cria um curso voltado para quem é da área de publicidade e de design? Então o cara trabalha com web e quer aprender um pouquinho de jogo. Ele não precisa ser programador. A gente ensina programação durante o curso. Então a gente está planejando isso direitinho para a gente criar um curso voltado para o pessoal que trabalha com internet e quer aprender a fazer jogo, para o pessoal que trabalha com design gráfico e quer aprender a fazer jogo. Então a gente vai ensinar justamente como funcionam essas ferramentas e um pouco de programação. Então vai ser uma coisa bem interessante. Bem legal isso, porque eu acho que a maior barreira que pode... Que, na verdade, eu acho que existe realmente essa barreira entre o pessoal do design e os jogos, é realmente a programação, né? Muita gente tem esse medo, né, da programação, pensa que é um monstro de milhares de cabeças, mas realmente tem essa parte que funciona como um Photoshop, né? Você... É, então, e é bem interessante. Lógico que eu falando aqui acabo fazendo parecer que é mil maravilhas, né? É. o Ken deve estar se mordendo ali falando que o negócio não é tão simples assim, mas é mais ou menos. É, mas o Construct é bem desse jeito mesmo. Ele é modular, você só clica, segura e arrasta. Você só coloca lá, pra andar pra direita, você coloca o input lá e coloca, vai andar mais 5 pixels pra frente. É tipo isso mesmo. Ah, bem legal, hein? Então já pra tirar medo aí dos designers. O nosso site, ele foi construído com o Construct, né? Então o Construct, ele é uma ferramenta que, além de você fazer jogo, ele tem uma possibilidade de exportação. Ele exporta em HTML5. E aí você consegue colocar o seu jogo na internet com um clique. Então é muito legal isso. Tenho mais uma pergunta aqui. Qual a facilidade desse software? É possível que tenha bastante concorrência já nessa área, em pleno século XXI, precisamente agora? Cara, isso que você falou é uma grande verdade, assim. Quando as coisas acabam ficando mais fáceis, acaba tendo muita gente fazendo. Então, uma estimativa que existe do próprio Google é que a Google Play hoje recebe 5 mil jogos por semana. Então tem muita galera fazendo jogo e jogando no Google Play. Acontece que esses jogos que vão pra lá, esses 5 mil, 4.500, é um cara que de repente falou assim, pô, vou aprender, vou fazer, ele vai lá, se esforça e consegue publicar. Mas esse cara ainda não desenvolveu uma percepção mais crítica sobre o trabalho dele. Então, é uma pessoa que tá... o que o pessoal acaba chamando popularmente de sobrinho, né? Então, ele vai lá, fuça e faz. Eu não sou contra sobrinhos, muito pelo contrário. Eu acho que o sobrinho de hoje é um puta design de amanhã. Eu acho que é o cara que se gostou de aprender a coisa quando é pequeno e mais pra frente ele vai estudar e vai aprender só bem. Se dedicar, né? Então, o que acontece? Acaba indo muito jogo ruim né? Sem estética, sem uma lógica de jogo, de início, meio e fim. Então a grande questão acaba sendo justamente o que o design hoje fala. Não adianta você saber mexer no Photoshop se você não tem uma aula de fotografia, se você não aprendeu a mexer com fotografia, se você não tem um senso crítico para avaliar o seu próprio trabalho. E o que muitas vezes acontece é isso: a galera vai direto no tutorial, vou no tutorial de Construct, vai lá, pá, aprende, faz e joga um jogo. E aí você vai ver que o jogo não tem uma dinâmica, não tem um game design suficiente que sustente uma dinâmica de jogo interessante. E acaba ficando lá mais um dos 5 mil que acabaram entrando nessa semana. E entendeu? Fica difícil se destacar no meio desses 5 mil? Olha, eu vou dizer pra vocês que com grande orgulho, na semana de lançamento do nosso jogo, a gente ficou em 10º lugar. A gente ficou em 10º lugar no Google Play. A gente até fez um banner e colocou no site lá, falou assim: somos o 10º lugar. De 5 mil por semana, a gente se manteve em 10º lugar durante 2 semanas. Então isso foi muito legal pra gente, assim. Mas isso é um mercado brasileiro ou internacional? Mercado internacional. Quando olha você só, entra, décimo lugar no mercado internacional. Mercado internacional. Correndo com 5 mil. A gente, inclusive, o Ken ficou besta, porque o jogo que tava atrás da gente era um jogo que fez um puta de um marketing. Um jogo de um robozinho, e ele fez um puta de um marketing. O mais engraçado é que o nosso jogo, enquanto ele tava lá, o Google, ele acaba colocando na frente, pra trás e pra frente, não só a questão de compras, mas a questão de avaliação. Então, se uma pessoa compra e avalia e faz um testemunho e dá nota, né, isso conta pro Google. Como o Google sempre trabalha com isso, né, com sites que apontam e tal. Então, quando a gente lançou o jogo do frango atirador, que tem realidade aumentada, muitos sites acabaram falando do jogo. Falaram assim: pô, que legal, realidade aumentada, eu não conhecia, tal. E o Google pesquisou todos esses sites que apontavam pro jogo. E nisso, né, conforme as vendas e as estrelinhas, fez ele levar pro 10º lugar. Então a gente tinha vendido 20 jogos, né? E em 2 semanas a gente ficou em 10º lugar, através das avaliações, das pessoas que compraram, das pessoas que baixaram o demo. Bastante pessoa baixou o demo e avaliou positivamente. Então isso fez a gente ir para 10º lugar. E o que estava em 11º atrás da gente, o cara era um jogo que tinha vendido mais de 120 mil cópias a $7. Ou seja, o cara com certeza estava muito mais rico que nós, mas ele estava em 11º lugar, né? E então isso foi legal, porque era um jogo 2, eu não lembro qual era o nome do jogo, mas era o jogo alguma coisa 2. E o legal é que as avaliações desse jogo, eu fui lá ver, tava assim: ah, eu joguei 1, achei muito bom, aí eu comprei esse 2, é uma porcaria. Né? Então ele atingiu o 11º lugar por quantidade de vendas, mas ele não conseguiu passar a gente por qualidade. Isso eu achei bem interessante. Quer dizer, não por qualidade no sentido, o jogo com certeza é muito bom, né? Eu dei uma olhada nos gráficos, pô, animal. E coisa de equipe americana fazendo, né? Só que a qualidade no sentido de retorno de público. Eles não tiveram um retorno de público legal. Pô, parabéns, hein? Parabéns pro Carranca Games. Né? Pô, a gente ficou feliz pra caramba. Sair o primeiro jogo da empresa, ficar em 10º lugar dos novos pagos, né? Porque eles têm várias categorias lá, né? Eles têm a categoria os novos que são gratuitos, os novos que são pagos, os mais jogados gratuitos e os mais jogados pagos. Então, basicamente, são essas 4 categorias, né? Então, a novidade paga, a gente ficou 2 semanas em 10º lugar. Olha só, então, ó, pessoal que tá ouvindo o podcast, já vai lá no Google Play, dá uma olhada no TK Norris pra ajudar os games brasileiros, por favor, hein? Maravilha. Pegando esse exemplo aí que vocês ficaram por 2 semanas à frente desse jogo estrangeiro, né? Dentro da produção de games do Brasil, o que tá acontecendo aqui agora, a gente tem muitas chances de concorrer. Tanto em questão de mercado ou em questão de desenvolvimento, questão artística, com os jogos lá de fora, né? Que é um pessoal possivelmente mais preparado, que tem, principalmente nos Estados Unidos, tem muito mais programadores, com maior preparo, né? Eu acho que a questão acaba não sendo nem tanto preparo, tá? Porque eu mesmo tenho muitos alunos que estão trabalhando nos Estados Unidos, no Canadá, e estão trabalhando com jogos grandes, assim, né? Como eu falei, eu dava aula numa escola de computação gráfica de cunho internacional, e aí muitos alunos aprendiam e iam para a área de games mesmo, né? E estão lá trabalhando até hoje. Então o que acontece é assim, não é por uma questão de falta de competência que brasileiro não faz jogo. É uma questão financeira. Eu tenho uma história para contar que recentemente eu fui numa palestra aqui no Brasil. O cara se chama Joseph Olin. Ele foi o produtor do Sonic pro Mega Drive, né? Eu falei assim, pô, o cara vai dar uma palestra aqui no Brasil, eu quero ir lá ouvir o que esse cara tem a dizer. Então ele foi produtor do Sonic e foi produtor do Tomb Raider e produtor de um monte de outros jogos, alguns jogos não tão famosos, mas só dele ser produtor desses dois já, né, falou assim, pô, deixa eu ver o que esse cara tem pra falar, ele tem alguma coisa boa pra me dizer. Aí eu fui lá na palestra, foi eu e o Ken lá, palestra lotada, tal, e ele começou a falar dos jogos que ele fez, ele deu algumas dicas e tal. E aí uma das últimas coisas que ele falou, eu fiquei puto da vida quando ele falou. Ele falou assim, pessoal, ó, mas uma coisa é o seguinte, vocês precisam ver investimento e tal, e eu coloco dinheiro em jogo. Então quanto que eu espero ganhar de volta quando eu invisto num jogo? Aí ele abriu um quadro lá e falou assim, eu espero ter um retorno de 10 a 15% do meu investimento. Quando ele colocou esse 10 a 15% na tela, eu dei a luz, assim, meu Deus do céu, que bosta! Por quê, assim? Porque às vezes o pessoal não entende como isso é ruim pra gente. Por que é ruim? Porque olha só, lá nos Estados Unidos não existe poupança. Não existe poupança porque lá não tem juros. Então, o que acontece? Se você é um empresário aqui no Brasil e tem 1 milhão para investir em alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai investir em alguma coisa que vai te dar um retorno bom. Agora, se ele simplesmente pegar esse 1 milhão e colocar na poupança, num rendimento fixo, e for amigo do gerente, ele consegue em um ano 20% de lucro em cima do dinheiro que ficou parado. Então ele pode estar lá em Cancún bebendo água de coco, enquanto o dinheiro dele fica dentro do banco, e durante um ano ele consegue 20%. E o cara americano, que é o fodão, falou que para ele 10% é ótimo. Você entende qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, é que lá fora os caras não têm como fazer o dinheiro crescer. Então eles precisam investir em alguma coisa. 10% para os caras é ótimo. Então se ele de repente vê uma startup e essa startup tem a possibilidade de dar 10% de lucro, o cara bota 1 milhão nessa startup. Aqui no Brasil, se você encontra uma startup que pode dar 10% de lucro, isso é prejuízo, porque se o cara colocar no banco, ele consegue muito mais. Então olha só o problema que a gente tem financeiro em relação a games e em relação a cinema. Então, resumindo, o problema é o seguinte: você é uma loja aqui no Brasil e você quer vender videogame. O que que você faz? Você compra uma coisa pronta dos Estados Unidos e vende aqui. Você coloca o seu preço em cima do cartucho que você vai vender, em cima do CD, e aí você vende. Quanto que você vai ganhar? A loja vai ganhar uns 30% em cima. Fácil. E ela só vendeu. Quem produziu o jogo lá fora não tá esperando apenas 10%. Se lá fora o cara não investir em games, não existe games. Se o Brasil não investir em games, ele ganha 30% em cima de um jogo que vem de fora. Você consegue entender a conta, que problema que é? Porque se o Brasil não faz jogo, o Brasil ganha 30% em cima de uma coisa que já está pronta. Se o Brasil investe em jogo, ele vai ganhar no máximo 10% e ter o risco do jogo não vingar. Você entende qual que é o problema? Aí eu cheguei pra ele, nessa palestra, no final da palestra, eu pego o microfone e xingo ele. De verdade, assim, você vai vendo a palestra, eu falo assim, você tá maluco, cara? 10% é o que você pretende, né? Aqui no Brasil existe juros de banco, a gente não pode fazer isso. Aí ele falou assim, pô, eu não conheço. A resposta dele foi justamente essa: eu não conheço como que o Brasil funciona em relação a juros de banco, realmente, né? 10% pra mim tá ótimo. ótimo. Mas então o que você tem que fazer é mirar nos jogos que ganham 200, 400%, como Angry Birds, como o GTA. São jogos que você investe 100% para ter 300%. Então faça a sua startup ter o objetivo de conseguir 200%. Só faltou levantar dois joinhas pra ele e falar assim: beleza, é o que todo mundo quer, né? Com certeza, né? É o que todo mundo quer, fazer um novo Angry Birds, né? Agora, qual seria muito pretensioso da minha parte falar assim para um investidor: então, nosso próximo jogo é esse jogo aqui do coelhinho e nós pensamos que ele vai atingir 300% de lucro. Imagina, não tem como. Cara, vai te chamar de louco, né, no mínimo. É por isso que fica difícil a gente conseguir investimento no Brasil, não só para jogo, mas para animação, para seriado, porque se lá fora os caras pensam em 10%, aqui no Brasil você consegue importar o Ben 10 sem pagar nada e só pagar o royalty com a venda dele para televisão. Então, você como investidor e tem 1 milhão na mão, você vai investir numa empresa de videogame para ganhar 10% ou você vai colocar no banco para ganhar 20%? É lógico que você vai colocar no banco para ganhar 20% e só vai apostar no jogo se o jogo tiver um retorno de mídia muito bom. Então, qual é o tipo de retorno de mídia muito bom que um jogo pode ter? Fazer o jogo do Big Brother, fazer o jogo do Show do Milhão, fazer o jogo do Faustão, fazer o jogo da Turma da Mônica. Jogos que você tem certeza que tem um público que vai comprar. Fora isso, você não vai investir. Caramba, então a questão não é competir com o mercado de fora, é trabalhar no mercado interno. Exatamente. A questão é você ter alguém que vai chegar pra você e falar assim: olha, eu posso ganhar 20% ali no banco, mas eu gosto de videogame, então eu vou investir 1 milhão em você pra ganhar 10%, mas pra poder oferecer pro público um jogo novo. Então, o que o Brasil precisa é de produtores, ou seja, pessoas que têm dinheiro, que queiram investir e que tenham tesão por videogame. Porque a pessoa não vai investir se ela não tiver um tesão por videogame. Se a pessoa tiver tesão por dinheiro, ela não vai investir no videogame o 1 milhão dela. Ela vai investir no banco. A menos que ela saiba que o jogo tenha um retorno de mídia muito grande. Aí ela pensa no dinheiro e investe no jogo. Agora, se eu falar assim: o Chicken Norris pretende ganhar 10% do que foi investido. Quanto que foi investido? Cerca de 80 mil. Bacana. Então, será que o cara vai me dar 80 mil pra ganhar 90 em 3 meses? Só se o cara gostar de videogame e tiver dentro da índole dele a paixão por poder oferecer pro público um jogo nacional, que é o que normalmente acontece com os jogos hoje em dia. Hoje em dia você tem as produtoras de videogame que estão muito mais ali pela paixão da coisa do que exatamente pelo dinheiro. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer um novo Angry Birds, todo mundo precisa comer, mas no final das contas a maioria decide ganhar um pouco menos para trabalhar com videogame do que ganhar um pouco mais e trabalhar com publicidade. O que eu entendo é que, dentro do que você falou também dos advergames, o maior volume viria para os advergames, né? Porque você tem um outro tipo de público, outro tipo de investimento, que é um investimento empresarial mesmo, né? De companhias. É por isso que hoje o advergame é a maior boca para quem quiser trabalhar com videogame. Hoje é o advergame, não tem como. Você vai pegar e colocar no papel quantas empresas que fazem jogos no Brasil, 1, 2, 3, 4, quantas pessoas que estão trabalhando para conseguir empresas e fazer advergames, todas as outras. E existem empresas grandes no Brasil, mas grandes mesmo, assim, que tem contratos milionários com o advergame, porque o pessoal trabalha com publicidade, né? Então você imagina quanto que custou um jogo pro Faustão, por exemplo. Quanto que custou o jogo para fazer a Turma da Mônica, né? Então são pessoas que têm um retorno de mídia, né? Então o retorno de mídia acaba deixando o custo do jogo até mais elevado no final das contas, né? Pela produção artística e tudo mais, né? Aquela questão de preço de mídia. Então o pessoal consegue ganhar dinheiro trabalhando com publicidade, porque publicidade dá dinheiro, né? Então o pessoal usa o jogo para ganhar dinheiro, mas dentro da publicidade. Então tem muitos casos da galera que tem uma empresa de advergames que serve para ganhar dinheiro, e aí em paralelo eles estão produzindo seu joguinho ali para jogar no Google Play ou para jogar no iPhone ou no PlayStation. Enfim, o jogo acaba sendo um paralelo porque a galera ganha dinheiro com o advergame. Mas mesmo assim tem a uma esperança aí que aumente, vamos dizer assim, o interesse de investidores em games, né? Você acha que existe um crescente interesse, né? Existe, porque o Ken, ele acabou mostrando um jogo que é um jogo que eu não conhecia, que era o... Knights of Pen and Paper, é da Behold Studios. Isso, da Behold Studios. Então a Behold Studios, ela trabalhava com Advergame e ganhava dinheiro com o Advergame. E em paralelo, ela foi trabalhando nesse jogo, esse jogo Pen and Paper, e aí ela lançou. Eles fizeram um excelente trabalho e o jogo deu um retorno internacional, né? Então eles têm os jogos deles, estão para tablet, estão para o Steam, né? E eles tiveram um retorno muito grande, a ponto da Behold Studio chegar e falar assim: olha, finalmente a gente conseguiu bater o final do mês com dinheiro do nosso jogo e não com dinheiro do Advergame. O Pen and Paper deu mais dinheiro do que um Advergame. Então isso é muito bom, porque assim, eles atingiram um nível de qualidade suficiente para eles poderem falar assim: qual é o nosso próximo jogo que não é Advergame? Pegar esse dinheiro e ele mesmo investir. Então, no final das contas, né, é o que eu falei. A gente tá num ponto onde os próprios produtores são as pessoas que produzem o jogo, que fazem o jogo em si, né? E não alguém que investe de fora. Então eles próprios, com o dinheiro do Advergame, investiram num jogo deles mesmo, e no final das contas o jogo deles fez sucesso, muito bom, e eles conseguiram ganhar bastante dinheiro com isso, e agora vão acabar fazendo que nem a Pixar, né? A Pixar tem o dinheiro que ela produz nela e joga nela mesma, né? Então não é um outro cara que vem de fora. Tem os incentivos de fora, né? Mas no final das contas é assim: nós temos o dinheiro, nós investimos na nossa animação, a nossa animação dá mais dinheiro, a gente pega esse dinheiro e investe de novo no próximo jogo, né? Nós temos os produtores dos nossos próximos jogos. Então é isso. É o mundo ideal, né? Exatamente. Mas pelo que eu entendi, esse mercado, ele pode mudar, né, com a introdução da realidade aumentada, né? Pode. Eu trabalhei com um jogo com um videogame em 2000, há 14 anos atrás, tá? E aí o que, que eu fazia? Eu trabalhava numa empresa que essa empresa, em 2000, o meu irmão trabalhava numa empresa que fazia códigos matemáticos para banco. Então meu irmão é um nerd matemático, ele fazia sequências numéricas para criptografar banco, né? Chaves de banco. E aí o patrão dele viu uma reportagem na Veja dizendo que o sucesso do futuro ia ser jogos. E aí o patrão somou 2 mais 2 e falou assim: olha, vocês trabalham com programação, parece que no futuro jogos é o que vai dar dinheiro, que tal se a gente abrir uma divisão aqui nessa empresa que toma conta de jogos? Aí o meu irmão falou assim: pô, bacana, eu tenho o Raul trabalha com desenho e ele gosta de videogame, ele pode vir aqui e trocar isso pra frente. Eu falei: beleza. E aí foi isso que eu fiz. Era uma empresa que trabalhava com matemática e coisa de banco, mas tinha ali uma divisão de jogos. E eu trabalhei nessa divisão de jogos. E aí, o que acontece? Naquela época tinha muito mais jogo que era patrocinado pela televisão do que jogo feito porque eu quero fazer um jogo, né? Então assim, jogo do tipo Big Brother, tinha jogo do tipo No Limite, né? Só tinha jogo, a produção de jogo no Brasil era exclusivamente para esses tipos, produção grande, né? Era exclusivamente para esse tipo de jogo, jogo que já vem patrocinado da televisão, que tem retorno de mídia. E aí eles estavam investindo justamente num jogo que fosse maior. E outras empresas que também já trabalhavam com jogos, mas que tinham um background de brinquedo, que era o caso da Tectoy. A Tectoy teve todo um background de vender brinquedo, acabou vendendo videogame ali com o Master System, o Mega Drive e tal. E aí eles acabaram criando uma divisão de jogos. E quando eu trabalhava nessa empresa, né, na Alienware, eles acabaram fazendo um contrato ali com a Tectoy. Então eu acabei fazendo alguns gráficos que iam entrar no Mega Drive 3. Então tem aquele. Eles estavam começando a vender o Mega Drive 3 com jogos na memória. Uma saudade. Né? Olha só, eu trabalhei pro Mega Drive, olha que legal. Oh, fazendo legal pixel isso. Art lá. E aí justamente era isso, né? Eles queriam fazer eles estavam montando um videogame que ia ter vários jogos na memória, a Tectoy. E aí a Tectoy chegou e falou assim: pô, que tal se a gente colocasse uns jogos nacionais dentro? Eu, na verdade, não vou saber dizer qual foi a ideia deles de colocar jogo nacional dentro do Mega Drive. Não sei se o direito era mais barato ou se eles realmente tinham tesão pra coisa de colocar jogo nacional. Não sei, eu sei que eu tava lá fazendo um jogo pro Mega Drive. A gente tava fazendo um jogo de carrinho e tal. E aí eu fiz uma abertura, a abertura do Mega Drive 3 também foi eu que fiz. Então, tipo, quando você liga o Mega Drive 3 e vê uma imagem do Sonic, uma animaçãozinha do Sonic, foi eu que fiz aquela animaçãozinha do Sonic. Ah, você é o cara. da abertura, né? Olha aí, só que legal. É, então, e aí o que acontece? A pergunta foi, o mercado do Brasil pode mudar? Depois que eu trabalhei junto com a Alienware, junto com a Tectoy fazendo esse joguinho, né? E aí eu saí da Alienware, eu voltei meu trabalho exclusivamente para a área de cinema e de TV. Então eu fiquei fazendo muita animação e para TV, para cinema, para coisas de publicidade, endomarketing, e eu acabei largando toda essa área de videogame. Então eu fiquei num limbo de 2000 até 2000, de 2000 até 2014, até mais ou menos esse ano mesmo, eu fiquei num limbo sem ver como que o mercado de videogame estava. Eu tinha alguma coisa a ver com o jogo, porque como eu dava aula de criação de personagem, então eu dava aula num curso de videogame, mas a minha aula era aula sobre criação de personagem. No final das contas, você cria personagem para todos os lados, né? Tanto personagem para videogame, game, quando, né, tem as suas restrições. Mas eu tava ali inserido num contexto de um curso que era um curso para videogame. Então eu ficava de olho, conhecia, mas eu não tava dentro do mercado. Quando eu volto pro mercado agora, no ano passado, eu vejo justamente esse monte de jogo nacional que tem. Não só o jogo Advergame, como o jogo de pessoas produzindo mesmo. Então eu tive um choque. Eu vi que em 10 anos o mercado cresceu absurdamente. O mercado tá muito, muito melhor do que tava 10 anos atrás, né? Só que acontece que esse mercado de hoje tem 50% de entusiastas, né? O que significa entusiastas? São pessoas que têm uma vontade, que pega lá um Mendini para fazer um jogo, que junta amigos para fazer, mas eles acabam não tendo uma postura profissional. O que eu entendo como postura profissional? A galera às vezes fala assim: pô, vamos juntar. Eles juntam, fazem o jogo e acaba pegando esse jogo pra fazer assim: ah, eu vou fazer 2 horas desse jogo num dia, depois eu trabalho mais 2 horas, depois eu trabalho mais 2 horas, e aí na metade da coisa se enche o saco de ficar trabalhando só 2 horas e o jogo para, ou então o jogo fica ruim. Então, falta a galera chegar e falar assim: pô, vamos fazer esse jogo? Vamos. Quanto dinheiro você tem na poupança aí? Ah, eu tenho na poupança 5 mil reais. Bacana. Então eu vou ficar um mês em casa, vivendo da minha poupança e trabalhando nesse jogo. Não adianta você trabalhar sem foco, né? Então você acaba tendo que ser o investidor do seu próprio projeto, né? Que foi o que basicamente aconteceu com a Carranca. A gente basicamente fez isso, juntou e falou assim: não, vamos fazer? Vamos. Só que não dá pra gente trabalhar 2 horas por dia. A gente vai ter que parar o que a gente tá fazendo e se dedicar. Então, assim, o mercado de games tá grande, tem muito evento legal acontecendo. Tem um evento que chama Spin, que é mó legal, acontece num bar aqui em São Paulo. E a galera vai, mostra seu jogo e tal. Mas o que acontece é justamente isso. Tem muita gente que é entusiasta, gente com vontade, isso é o principal, mas gente com pouca postura profissional. E existe os outros 50% de pessoas que estão trabalhando com Advergame e os seus próprios jogos. O mercado melhorou pra caramba. Pode melhorar mais se tiver uma postura mais profissional, tanto das pessoas que fazem jogos, quanto das pessoas que podem investir no jogo, que aí entra naquela questão do dinheiro que eu já te falei até mais. Só um adendo, então, é que também em 2000, se você for ver, não tinha muita ferramenta que facilitava o desenvolvimento de jogos. Provavelmente tinha, sei lá, um Multimedia Fusion da vida, que é bem parecido com o Construct que a gente tem, né? Mas agora, se você for ver, a gente tem várias game engines que dá pra utilizar. Por exemplo, o Game Maker, tem o Construct, tem a Unity, tem o ODK, tem vários, né? É, e talvez seja por isso que aumentou realmente, né, a quantidade de interessados e entusiastas, né, na maioria dos casos. Né? Eu gosto muito mais da palavra entusiasta do que a palavra que eu acho pejorativa, que o pessoal fala assim, micreiro. É. Eu acho que o pessoal às vezes fala assim, ah, um micreiro, né? Eu prefiro chamar o cara de um entusiasta, porque é positivo. Mais isso. Respeitoso. É, mais respeitoso. O cara curte, ele tá lá porque ele quer aprender, ele tá lá porque ele tem uma força de vontade, só que acontece que ele ainda não desenvolveu senso crítico, senso de trabalho profissional, coisas que ele vai ter que ir desenvolvendo conforme ele vai trabalhando, né? Assim, a Carranca Games é uma empresa pequena hoje, acabou de nascer, mas ela traz aí junto com a gente os milhares de anos do Ken trabalhando com computação gráfica, os 10 anos que eu tenho como professor de arte e também trabalhando com publicidade, TV, né? Então, apesar de ser uma empresa que nasceu agora, né? Então, teve até um pessoal que xingou positivamente, falando, né? Pô, vocês mal começaram, já estão em décimo lugar no Google Play, como que vocês conseguiram fazer isso? Pera lá, a gente não mal começou, não. A gente tá aí com uns 15 anos nas costas de trabalho, eu já fui coordenador de curso em escola, criava curso, eu trabalhei pra TV, pra cinema, pra várias coisas, até chegar aqui, né? A Carranca, ela é um ponto onde a gente chegou, na verdade, né? Apesar dela ser pequena, ela tem aí bastante experiência com o Ken aí, com a galera que ajuda a gente. É, o que serve de exemplo aí pro pessoal que quer começar, né? Porque não adianta você querer ser uma startup de games no Brasil sem ter um conhecimento de base bem, bem aprofundado. Não adianta o conhecimento superficial, né? Ser entusiasta, como você falou, é bom. É muito bom, mas se você não tem uma base, né? Você tem que fazer parceria com alguém que já tem uma base maior, né? Senão não vai pra frente mesmo. Bom, então vocês há 4 semanas lançaram o jogo Chicken Norris, o frango atirador, né? Vocês divulgaram lá pelo Facebook. Eu dei uma olhada no vídeo que vocês divulgaram. Eu fiquei assim muito interessado no modo como aconteceram as coisas lá na demonstração do vídeo. Então, por favor, falem aí do que se trata esse jogo. Como é que veio a ideia pra ele, pra essa história? E o que tá por trás de tudo isso também? Maravilha. Bom, a Carranca Games, ela começou a trabalhar mesmo faz uns 8 meses. A gente começou a produzir um primeiro jogo, que era um jogo basicamente de luta, né? Um minigame, mas um jogo de luta, também no estilo cartoon, e a gente começou a produzir. A gente ficou 4 meses produzindo o jogo. Só que o Ken é uma pessoa muito versátil, mas ele é uma pessoa um pouco calada, como vocês estão percebendo, né? o que acontece? A gente estava 4 meses desenvolvendo um jogo, e aí ele chegou para mim e falou assim, olha, teve um concurso da Square Enix aqui no Brasil, não sei se você lembra. Eu falei assim, lembro. Eu fiz esse jogo aqui em realidade aumentada. Aí eu joguei o jogo dele e falei, caralho, velho, você sabe fazer isso? Ele, sei. Não, para tudo, vamos fazer alguma coisa assim, isso é muito louco. Aí ele, é mesmo? É mesmo, velho. O cara tinha ouro na mão, nem sabia. Pô, vamos fazer alguma coisa. Por que isso, né? Porque a realidade aumentada, né? Apesar dela ser uma forma de entretenimento já um pouco antiga, ela é muito pouco explorada e pouco divulgada. Existe até um motivo de por que ela é pouco divulgada, né? E justamente por ela ser pouco divulgada, o que a gente pensou foi o seguinte: se a gente começar a Carranca Games fazendo um jogo de realidade aumentada, a gente tem a nosso favor a questão dessa novidade. Assim, pô, um jogo em realidade aumentada, olha que diferente, olha que legal, e vamos apostar nessa ideia, simplesmente por marketing, né? Assim, ó, o nosso marketing primeiro vai ser o jogo em realidade aumentada. Então foi isso que a gente pensou, fazer um jogo pra ter um marketing, e não pra ter um jogo em si como nossa plataforma primeira, né? É um jogo pra fazer uma coisa legal, mostrar uma coisa diferente e investir. Mas por que que a realidade aumentada, ela é hoje um filho bastardo dos videogames? Porque, justamente pela questão do dinheiro. Se você vai fazer um jogo hoje para celular, você tem a noção de que a pessoa quer jogar o jogo aonde ela quiser. Então ela vai estar no busão jogando, ela vai estar no metrô jogando, ela vai estar na casa da tia chata jogando, em vez de prestar atenção na tia chata. Essa é a pegada do jogo casual. E se você vai jogar um jogo de realidade aumentada, você necessariamente precisa de um tabuleiro para que o holograma surja em cima do tabuleiro, né? Então as grandes produtoras já fogem disso, porque isso já limita aonde o cara pode jogar e, por consequência, acaba limitando as pessoas que vão comprar o jogo, né? Fala assim, pô, é uma tecnologia legal, mas eu não vou poder jogar no busão, então pra que eu vou querer comprar esse jogo, né? Então, por isso que o pessoal acaba não usando. Apesar de ser uma tecnologia que já existe faz bastante tempo, talvez mais de 10 anos, ninguém usa, porque há 10 anos atrás não tinha processamento como se tinha hoje, né? É fato, você tinha a ideia da realidade aumentada, mas você não conseguia produzir isso com um celular como você produz hoje, né? Então só para entender um pouquinho, realidade aumentada é quando você interage alguma coisa real, física, com o virtual. É exatamente isso, William. Não sei se você lembra de um filme do Minority Report com Tom Cruise, que tem uma hora que ele está sendo perseguido e aí ele abre o olho e olha para as publicidades. A publicidade escaneia o olho dele e começa a jogar ali alguns hologramas de publicidade, né? Tá. O que acontece? A realidade aumentada é exatamente isso, só que não com um holograma de verdade. É fingindo que existe um holograma na sua frente, então para isso você precisa de uma tela. A realidade aumentada, eu acredito que vai ser muito bem usada quando o Google Glass for lançado de fato e ele tiver um processador bom. Aí você coloca o óculos na sua frente e olha para a rua. Quando você olhar para a rua, você vai ver uma setinha flutuando na sua frente falando, isso daqui é um bar. Aí vai dar um clique ali, vai abrir um holograma na sua frente, mas esse holograma está sendo criado por aquela tela que está no seu óculos. Não é um holograma de verdade. Então, a realidade aumentada é isso. Ele é um holograma que está sendo apresentado para você dentro da realidade, por isso que é uma realidade aumentada. É a realidade nossa junto com algum holograma ou alguma coisa, ou uma interface que você interaja. Então você imagina que você está andando no supermercado e aí com o Google Glass, e de repente você entra na seção de crianças, né, do brinquedo, e aí de repente aparece um holograma que sai de um brinquedo, pula na sua frente e fala, oi, eu sou o novo brinquedo, e volta. Certo? Consegui imaginar essa cena? Isso é uma realidade aumentada. Aí você vai falar assim, poxa, isso é meio bizarro? Não é. Se você pegar um programa de realidade aumentada de alguns brinquedos nos Estados Unidos, se você andar com o seu celular apontado para esses brinquedos, vai acontecer exatamente isso. Ele vai entender a caixa do brinquedo, ele vai soltar ali um holograma daquele brinquedo que vai interagir com você e depois vai voltar. Então, o único problema é, como hoje a realidade aumentada é no celular, você vai ter que pegar o seu celular, ligar o programa de realidade aumentada e sair andando pelo supermercado e vendo o que ele está reconhecendo desse projeto, né? E o mais engraçado é que no Brasil fizeram isso já. A Elma Chips, se eu não me engano, fez, né, Ken? Sim, foi a Elma Chips. Não sei se vocês lembram, era da campanha do Doritos. Tinha uns bichinhos que você acessava, sim, o nossa, site. Lembro, sim. Você acessava o site e tal, e você tinha uma brincadeira com realidade aumentada. Talvez não tão lúdica quanto eu me expressei agora, né? Você andando no supermercado e as coisas pulando, mas aconteceu isso, sim, né? Então a realidade aumentada, ela é justamente isso. Ela é um holograma que aparece na realidade e você interage com ele. Então, eu expliquei de uma forma muito lúdica, né? Onde você anda com o seu celular e o celular já entende a perspectiva e beleza. Hoje em dia, você não tem um celular potente que entenda absolutamente tudo, que vai olhar para aquela caixinha no supermercado e entender que ela é uma caixinha do supermercado. Hoje em dia tem alguns softwares que conseguem entender a perspectiva do local. Então ele pega, entende a perspectiva do local, tem até um software que é um tirador de foto, que você vai bater uma foto, e aí se você aponta para as pessoas, ele acaba colocando vasinhos no chão, acaba colocando uma cachoeira atrás da pessoa, e aí você bate a foto e ele ele entende, mas não tá tão lúdico como eu comentei. A realidade aumentada funciona bem mesmo se você tiver um tabuleiro e você pegar esse tabuleiro e falar assim, ó, esse tabuleiro aqui está na programação do meu jogo e você vai entender ele como perspectiva. Aí a realidade aumentada entende 100%. Agora, só de você apontar a câmera, alguns fazem. Acho que quem pode dar uns exemplos melhores. Sim, alguns fazem, mas tem outros que ainda não conseguem. Tem uns até que eles conseguem encontrar, por exemplo, uma caixa de Lego. Tem um programa específico que você baixa para um tablet ou celular e você fica lá brincando com Lego, só que em vez de você brincar com Lego, você está apontando para a caixinha e brincando. É algo que é mais presente do que eu pensava. Então. E é um campo bacana para quem é designer trabalhar, né? Então, de novo, a gente tem aquela questão de onde que a gente aplica o que eu tô aprendendo de jogo de videogame. Nossa, tem tanta coisa que você consegue aplicar. E no caso, né, o que a gente fez? A gente criou um jogo em realidade aumentada que fosse um pouco diferente dos outros jogos. Hoje em dia, jogo de realidade aumentada, pelo menos os que eu joguei antes da gente planejar o jogo e tal, ele é baseado num shooter, né? Porque é mais fácil. Só que ele tem algumas regras específicas. Normalmente, os jogos de realidade aumentada são simplesmente shooters, né? Você vê uma bolinha pulando, pá, você atira. Vê uma bolinha pulando, pá. A gente pensou assim, pô, vamos tentar fazer um jogo que não seja apenas um shooter, que você sai atirando. Vamos colocar algumas regras, vamos colocar alguns quebra-cabeças. Você tem que levar a galinha de um ponto a outro. Você tem que se preocupar em tomar cuidado, né? Então, a gente pensou em criar um jogo com alguma regra diferenciada. Ah, legal. Então, hoje em dia, o que mais a realidade aumentada está sendo usada, mas mais mesmo assim, muito, é cartão de visita. Então, imagina que você pega o seu cartão de visita e aí o seu cartão de visita tem um código ali de realidade aumentada que você colocou no seu cartão, e se você baixa o software, quando você aponta para o cartão, o seu mascote surge como um holograma em cima do cartão, faz uma brincadeirinha e vai embora, né? Então isso é o que o pessoal está mais usando em realidade aumentada. Você pegar um cartãozinho, alguma coisa, e simplesmente brincar com um holograma, com um papelzinho e ficar se mexendo. Essa é a primeira forma que o pessoal usa a realidade aumentada, para mostrar um objeto em 3D. Isso pode ser bem funcional em aula de anatomia, por exemplo. Eu estava assistindo um vídeo de realidade aumentada onde o professor colocou um tabuleiro na mesa e esse tabuleiro era um corpo humano desenhado. Mas conforme você ia com o celular em cima, você via a projeção 3D de um corpo. Nossa, deitado ali. E conforme você ia tocando na tela, as camadas do corpo iam saindo. Então tem a pele, depois o músculo. Então se o cara quiser entender sobre o coração, ele pega ali a tablet dele, leva até o coração, andando como se o holograma estivesse ali, e dá uns cliques e ele vê só ali a animação do coração, né? Então, isso é bem, bem legal. Você tem ali um modelo tridimensional mais barato do que você comprar um modelo real, físico, de anatômico, e com muito mais funcionalidade do que um modelo anatômico, porque ele vai estar animado, você pode dar cliques. Então isso é bem legal. É simplesmente fazer uma panorâmica da realidade aumentada. Você faz uma panorâmica de um objeto 3D. Então isso é o que é mais usado na realidade aumentada. E aí a segunda forma é justamente a questão de jogos shooters. Então você vai ver muito jogo shooter de realidade aumentada. Às vezes até alguns jogos que entendem perspectiva, que usa aquele esquema de perspectiva, né? Se você ficar parado quietinho e apontar para o seu armário, ele vai entender a perspectiva do seu armário e vai colocar uns bichinhos pulando ali. Aí você vai lá e brinca de atirar em cima dos bichinhos. Um jogo casual, um jogo que não tem regra basicamente, é só você ficar atirando. E aí, poucos são os jogos que começaram a investir em regra, em começo, meio e fim, né? O PlayStation Vita tentou investir nisso, né? Então, existe até um trailer do Vita usando a realidade aumentada para alguns jogos, jogos de corrida, jogo de futebol. Então, é bem legal. Mas, de novo, não pegou e nem fez tanto sucesso porque ninguém quer usar um aparelho portátil para ficar parado na frente de um tabuleiro, né? Então, de novo, é aquela questão de ser obrigado a ficar parado na frente de um tabuleiro. Mas mesmo assim, vocês apostaram nisso como novidade? Como uma novidade, e na verdade, a gente apostou numa outra coisa. O que eu apostei é aquele negócio de ter tesão pela coisa, né, que eu falei. A gente não tá querendo fazer um jogo que no final das contas reverta pra gente dinheiro por venda. Não, a gente quer apostar em fazer algo diferenciado e poder oferecer algo diferenciado para um público que não conhece essa tecnologia, né? Então, é legal, foi muito legal, por exemplo, essa semana, na semana de lançamento do jogo, três professores de faculdades diferentes de São Paulo me ligarem e falar assim: poxa, que legal, vem dar uma palestra aqui para meus alunos sobre esse assunto. Nossa, né? Que legal. Porque, aí eu assim, não vou ganhar nada nessa palestra, mas eu vou lá, vou mostrar, eu tenho tesão pela coisa, né, de falar assim, ó, que legal, uma coisa diferente que a gente fez, vocês aí que são designers vão poder aplicar isso em muitas outras coisas, então poder oferecer isso como um produto é uma coisa que me deixa feliz, né. Então, assim, qual é que foi o nosso retorno no jogo do Chicken North? A gente tá falando de 4 semanas, tá? Não é porra nenhuma. 4 semanas, se você não é uma super publish como o pessoal do GTA, 4 semanas você não consegue ver nada de retorno. Mas já teve esses retornos acadêmicos pra gente que foi muito legal. Teve 2 alunos de também lugares diferentes do Brasil que chegaram pra gente e falaram assim: pô, vou fazer o meu TCC baseado no jogo de vocês, porque eu quero fazer sobre realidade aumentada. Depois que eu vi que existia, eu quero fazer sobre isso. Pô, isso é muito legal. Então, que foi justamente aquilo que a gente planejou no final das contas. Usar o jogo da realidade aumentada não para vender muitos jogos e ficar milionário vendendo o jogo. Lógico que esse é um objetivo sempre. Mas a ideia era justamente falar assim: olha, a Carranca Games é capaz, vem com a gente, né? Então, esse foi o nosso objetivo com esse jogo, né? E ele tá servindo muito bem. Então, aí a gente vai terminar de fazer o jogo do Chicken North, colocar as últimas fases que precisa, porque ele foi lançado sem estar terminado. Ah, e certo. A gente tá fazendo vários updates, e depois a gente vai voltar pro nosso jogo, que é realmente um jogo mais vendável, né? Uma pergunta para o Ken. Quando você começou a desenvolver o jogo, você já sabia sobre realidade aumentada o suficiente para poder desenvolver, ou teve algum obstáculo, um novo aprendizado para você poder realizar isso tudo? Então, foi complicado. Então, a realidade aumentada, eu já tinha uma noção, porque eu já tinha criado um jogo em realidade aumentada, né? Que foi para o concurso lá da Square Enix. Só que aí, o que aconteceu? No Frango do Tirador, ele não podia ser exatamente igual aquele jogo lá. Então, aí teve que mudar um pouco a mecânica do jogo. E a partir disso, começou a dar uns bugs malucos na própria engine também. Tanto que, se você pegar pra jogar, né, essa versão que a gente tem publicado ainda, a galinha, de vez em quando, ela dá uma escapada e vai pro infinito e além. O pior é que é um bug engraçado. Algumas pessoas falam assim: ah, deu esse bug, mas é um bug tão bonitinho. Porque você tá jogando lá na realidade aumentada, aí você dá um tiro na bunda da galinha, né, pra ela ir pra frente. Aí ela pula tão rápido, o processador usa tanto a cabeça lá pra fazer a realidade aumentada, que ele acaba esquecendo de calcular a colisão. É isso que acontece. Porque a realidade aumentada é uma coisa pesada, né? O nosso jogo, ele é simples porque o cálculo da realidade aumentada é pesado. Então você dá um tiro na bunda da galinha e ela não faz a colisão com a parede e ela vai embora. Mas como é realidade aumentada, pra onde que ela vai embora? Ela vai embora pra cima da sua mesa. Ela sai do tabuleiro, pula na sua mesa e continua andando na sua mesa até o final. Então, se você virar a câmera assim e ver a borda da mesa, você vai ver a galinha caindo na borda da sua mesa. Aí, assim, é um bug bonitinho, sabe? Tipo, mas ela consegue voltar? Não, aí você tem que reiniciar a fase. Ah, mas então nem compensa. Não, é. Então, se aconteceu esse bug, você vai ter que reiniciar a fase. Isso é um bug. Assim, ah, não, se... não. Isso daí não é bug, não. Deixa isso aí. É, então. É bonitinho. É bonitinho. Porque a gente fez algumas brincadeiras assim no jogo, justamente pra galera perceber que é um holograma que tá acontecendo. Então, quando a raposa chega, a raposa, ela vem de cima da sua mesa, né? Você vai ver no trailer lá. Você vai ver que a raposa vem chegando, ela tá em cima da sua mesa, vem chegando em cima da mesa. Aí ela olha pra cima, vê se você tá prestando atenção nela. Aí depois ela pula pra dentro do tabuleiro, né? Então, o legal da realidade aumentada é justamente isso. Você perceber que você tá jogando em cima da sua mesa, que os elementos da sua mesa fazem parte do jogo. Então, isso que é o legal, assim, isso que faz parte. Então, quando algumas pessoas conseguiram fazer esse bug, né? Porque você só vai conseguir fazer esse bug se você acabar estressando demais o processador, né? Então, você deu 3 tiros ali e virou muito a sua tablet. Então, o processador teve que calcular todo aquele giro, teve que calcular os tiros, e aí ele se perdeu, né? Então, se você consegue fazer esse bug, as pessoas que conseguiram fazer esse bug falam assim: olha, a galinha tá indo embora, tchau galinha. Eu ainda acho que dá pra aprimorar, né, a mecânica desse jogo e colocar alguma informação, que o jogo acabou, mas a galinha tá indo embora. Né? Melhor do que deixar com o meu bug. Dá uma aperfeiçoada no bug, fica legal. Aproveitar o bug. Acho que a gente pode fazer a galinha resmungando. Ah, eu não quero mais ficar aqui nesse jogo, só tomo tiro no rabo nessa porra. Ah, eu sei, vai ser muito bom fazer isso, cara. É, então, a gente decidiu mudar radicalmente a jogabilidade do jogo mesmo. Quando as pessoas pegavam a tablet, elas só apontavam pro tabuleiro. E elas não perceberam que o jogo, na realidade, é pra você pegar a tablet e mirar com a tablet pra acertar ou a raposa ou perto da galinha pra fazer ela fugir. E a gente tinha que ficar explicando isso toda hora. Então a gente resolveu simplificar mais o jogo. Ou seja, a pessoa vai apontar lá com a tablet, vai ver, tá lá rodando o jogo, beleza. E agora é só com o toque na tela, você consegue fazer a simulação desse tiro. Então acaba ficando bem mais simples. É, antes você tinha que levar a mira até a raposa para atirar. Agora, se a raposa aparecer na tela, você com o seu dedo na tela dá um toque em cima da raposa, ela toma um tiro. O que de certa forma fica até mais legal, porque faz com que o frango atirador seja realmente exímio, né? Ele não erre tão fácil. E a gente tá trabalhando também agora na versão touch, né, Ken? Sim, a versão touch é a versão sem a realidade aumentada. Ou seja, continua sendo a mesma jogabilidade, né? Você tocou na raposa, ela fica tonta e tudo mais. Só que agora você não precisa usar o tabuleiro. É, e você vai poder jogar o jogo aonde você quiser, na verdade, né? Ele vai desligar a realidade aumentada e vai virar um jogo normal como qualquer outro, né? Você tem que usar o dedinho pra fazer a tela da scroll e tudo mais, né? E aí a pessoa pode jogar no busão. Então ela pode jogar um jogo, depois continuar em casa com realidade aumentada, ou então tá jogando em casa com realidade aumentada, parou, vai para outro lugar e consegue continuar o jogo só com o touch. Bom, bem legal. E isso vai ser lançado com uma versão 2 do Chicken Norris, se é isso? É, vai ser. Na verdade, assim, quando a gente lançou o Chicken Norris, tem uma história por trás, que é uma história que a gente não se orgulha muito, mas é uma história legal pra gente contar. A gente começou a trabalhar no primeiro jogo de luta que eu comentei, né? Não vou falar muito desse jogo, porque depois ele vai sair, então, né, vou esconder um pouquinho. É um jogo de luta e aí a gente tava trabalhando nele. Aí a gente começou a trabalhar no jogo Chicken Norris pra poder chamar público e tudo mais. E a gente falou assim: qual que é o nosso prazo? Ah, o nosso prazo para trabalhar nesse jogo vai ser 4 meses e meio, mais ou menos assim. A gente definiu lá as tabelas, vai ser isso. E aí, conforme a gente tava fazendo o jogo, a gente começou a soltar algumas imagens na internet, né? Olha como é que tá ficando o nosso jogo. Mostrou alguns vídeos de conceituação, né? E aí as pessoas foram se interessando com isso. E aí, conforme a gente tava fazendo, começou a surgir o marketing de um concurso nacional chamado BIG. O BIG é um concurso de games nacionais, né? Então você inscreve seu jogo lá e aí você pode ganhar até 30 mil de orçamento para você produzir um jogo novo. É um incentivo, é um concurso que é um incentivo aos produtores de games. E a gente falou assim: pô, será que a gente consegue colocar o Chicken Norris nesse BIG? né? A gente não tá pronto ainda. A gente tentou limpar um monte de coisa que a gente tinha pra fazer. Ah, se a gente tirar essa animação aqui, a gente mata uma semana. Se a gente tirar essa animação aqui, a gente mata outra semana. Se a gente tirar essa fase, então a gente foi limpando pra deixar o jogo o mais legal possível, mas sem as outras fases, pra gente conseguir lançar o jogo a tempo suficiente de cadastrar ele no Big. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque a gente tinha limpado tudo e começou a trabalhar. Então a gente tava lá trabalhando arduamente e tal, pra conseguir colocar no último dia de inscrição do Big. E aí, duas semanas antes do nosso prazo pra entregar, aconteceu uma coisa que a gente ficou muito feliz, que foi o seguinte: de alguma forma, os nossos playtests, os nossos print screens, acabou chegando nas mãos do coordenador do Big. Olha só. E aí ele mandou um e-mail pra gente, falando assim: poxa, eu vi o jogo de vocês, inscreve o jogo de vocês no Big, não perde tempo. Aí eu falei assim: poxa, que legal, né? Um incentivo do cara. Falou assim, ó, ele, de alguma forma, lógico, tem muito jogo bom lá, a gente nem pretende ganhar isso, né? Mas só do cara falar assim: o seu jogo é legal, se inscreve porque vai ter uma exposição de arte, porque o Big, ele não é só um concurso, ele também é uma exposição de arte. Todos os jogos vão ser expostos como se fossem obras artísticas, que são, num evento que vai acontecer no Centro Cultural de São Paulo. Então ele falou justamente isso: pô, inscreve o seu jogo no Big, né? Pra quê? Pra ele estar lá junto dos outros ali, participar dessa exposição. Então isso foi um incentivo muito legal que a gente teve, assim, de começar a ralar mesmo, muito, né? Bom mesmo. E aí a gente ralou pra caramba pra conseguir, e no dia 30 a gente conseguiu lançar oficialmente o jogo, porque o jogo só podia ser inscrito se ele fosse lançado. No dia 29 a gente lançou o jogo, no dia 30 a gente fez a nossa inscrição. Então o jogo ele nasceu com bugzinhos e com fases faltando. Se você for baixar o jogo hoje, se você comprar o jogo hoje, tá lá por 5 reais, é o preço da coxinha, né, que a gente fala, a coxinha de flango, você compra o jogo. Então, aí você compra o jogo por 5 reais, você vai ter lá o jogo com uma fase funcionando, com tudo funcionando, são um cenário e 15 fases. A gente pretendia fazer isso mesmo, 15 fases para cada cenário diferente. Então a gente fez um cenário com 15 fases e o jogo funciona redondo. Então, o que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando nos outros dois cenários, que vão ter mais dois cenários, e vão ter alguns modos de jogo que a gente está produzindo, e mais a versão touch, né? Então, a gente lançou o jogo, e por isso que a gente parou o marketing. A gente lançou o jogo, fez um marketing legal, conseguiu um monte de retorno, paramos a divulgação total do jogo agora para se dedicar a esse finalzinho. Então a gente tem mais um mês de trabalho e depois vai colocar ele no Google Play. E aí, se você comprar o jogo hoje, né, você recebe essa atualização automática, né? Porque a gente dá um upload no mesmo lugar lá no Google Play, e aí vai aparecer assim: o seu jogo tem uma atualização. Aí quando você der ok na atualização, vai receber todas as outras fases e tudo mais, né? E a gente deixa isso claro lá na descrição do jogo, né? O jogo tá recebendo update e tal. Quem quiser saber mais aí do Chicken Norris, é fácil, né? É só ir lá no Google Play, procura lá por aplicativos, jogos, Chicken Norris. Se bem que a gente vai deixar um link no post aí do Design 24 Horas, alguns links diretos para vocês conseguirem acessar. E é legal visualizar o que tá acontecendo, assim, não só com Chicken Norris, mas com outros jogos, para você ficar por dentro, né? Quem tem esse interesse na área de games, ficar por dentro do que está acontecendo de novidade. O Chicken Norris é um exemplo bem claro aí de uma novidade que, embora o Tabajara tenha falado que a realidade aumentada seja algo já antigo, que de fato é, para muitas pessoas vai ser uma novidade, né? Então é legal conferir lá e não deixar de comprar também, né? Não deixe de comprar, porque... É o preço da coxinha. Na verdade, a gente fez até uma brincadeira, porque a gente tem uma versão demo, que é a versão gratuita, né? E a gente tem a versão paga. Na verdade, a versão gratuita e a versão paga são iguais. A diferença é assim: se você quiser comprar o jogo e ajudar a gente, você compra, né? E aí, na versão gratuita, que é a versão demo, tem um botãozinho chamado assim: pague uma coxinha pra gente. Aí tem um desenho de uma coxinha assim, escrito R$5 a coxinha de frango, paga pra nós. Aí você clica lá e paga a coxinha, né? Porque é realmente isso, vai na feira, tá lá, pastel, R$6. Pô, um jogo custa mais barato que o pastel. Tava andando com meu filho hoje em dia na rua. Hoje eu tava andando com meu filho na rua. Aí ele apontou pra um balãozinho da galinha pintadinha. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vou comprar o balãozinho, né? Na lojinha de R$1,99. Quanto custa esse balãozinho da galinha pintadinha? R$7. Nossa. A cacete. Aí eu comprei o balãozinho da galinha pintadinha e dei na mão dele. Falei, pô, o nosso jogo tá mais barato que o balãozinho da galinha pintadinha. Olha só, que falta de proporção aí nessas coisas. É, não, a gente deixou barato mesmo, porque é um jogo casual, é um jogo na internet, e esse preço é o preço que está sendo aplicado mesmo em alguns nos jogos novos, né? Jogos que não são tão famosos, estão sendo cobrados esse valor, assim, $2, $4. A gente pensou assim, pô, vamos colocar o preço da coxinha? Eu e o Ken brincamos. Quanto custa uma coxinha? A gente vai na padaria, vê o preço da coxinha e coloca o preço da coxinha no jogo. Foi bem isso que a gente fez mesmo. Não, mas esse balãozinho da galinha pintadinha tá super faturado. Tá, pô, mas ele brilha, cara. Dá um tapinha nele assim, ele começa a brilhar. Então, assim. Então vale. Mas agora me diga uma coisa. Vocês, criadores do Chicken Noise, o Frango Atirador, são a Carranca Games. Me respondam então, por que Carranca Games? Vocês têm alguma história por trás disso? Ah, bom, vamos lá, tem uma historinha pequena, na verdade, não é uma história, é uma missão da gente, é uma coisa que eu gosto, pelo menos, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de coisa nacional, eu gosto de assistir filme dublado no cinema, eu não gosto de assistir filme legendado, e eu até no começo fiquei confundindo, designer, é aquela confusão básica que todo mundo comete, né? Tudo é muito inglês, tudo muito americanizado. E eu não gosto muito disso, assim. Eu acho legal a nossa língua, até porque eu gosto de escrever. Eu já escrevi, minha carreira paralela de escritor, já escrevi 3 livros, já, acredite ou não, publicado de literatura. E eu gosto bastante das coisas do Brasil. Antigamente você falava assim, ah, vou comprar um livro nacional para poder ajudar o escritor brasileiro. Hoje em dia você pode comprar um livro nacional e falar assim, eu tô comprando porque ele é bom, porque eu gosto, saca? Então, eu acho que é essa, por isso que se chama Carranca Games, porque apesar de ter o Games, né, nome americano que precisa ter se a gente quiser se internacionalizar, Carranca é uma coisa bem, bem nacional, né? Tem uma história, a Carranca. A história é a seguinte, a história da Carranca, né? A Carranca é o que que é? É um rosto de madeira que tá com a boca aberta mostrando a língua, né? A história da Carranca é a seguinte, dizem que quando alguns desbravadores estavam entrando no Brasil, né, eles chegaram até aquela região de Minas Gerais, e uma região onde tem alguns rios, e esses rios formam algumas formações rochosas nas paredes. E aí esses desbravadores olharam duas formações rochosas no rio que pareciam dois velhos resmungando. E parecia que um velho estava resmungando pro outro, de frente. Sabe igual aquela estátua do Senhor dos Anéis, que tem um rio no meio e as duas estátuas com a mão pra frente? Ah, eles enxergaram exatamente isso. Só que dois rostos bravos resmungando um de frente pro outro. Então a formação rochosa natural formou esses rostos. E aí eles deram o nome do local de Carrancas, porque essa formação rochosa parecia duas carrancas, dois caras bravos, né? A partir daí eles montaram a vila naquele local e a Carranca acabou virando um adereço de arte local. Então as pessoas esculpiam na madeira igual àquela formação rochosa, mas aí pintavam e faziam uma arte ali de um cara de boca aberta. Só que com o tempo, a gente tá falando aí de 1800, né, e superstição lá no alto, esse rio, diziam que esse rio era amaldiçoado, e que só conseguia um barco cruzar esse rio sem ser pego pelas almas penadas, o barco que tivesse a carranca, né? Assim, ah, por que que as almas penadas não chegam na cidade? Ah, porque as carrancas protegem antes da queda d'água, né? Ah, então tá, então o meu barco tem que ter a carranca na frente do barco pra seguir depois do Rio das Carrancas. Então gerou-se uma superstição aonde essa carranca protegia as pessoas dos espíritos maus do rio. E aí todo o barco da região começou a ter esse adorno da carranca na frente, né, como se fosse o ariete do barco. O tempo foi passando e continuou essa cultura da população ribeirinha, artista ribeirinha, produzir esse adereço de superstição, né? Então, se você tem uma carranca com você, você tem boa sorte e está protegido dos espíritos maus. Apesar de ser uma carranca, ser uma coisa que parece um monstrinho, né, de boca aberta, ele na verdade é um espírito do bem que está afugentando o mal. Então, por toda essa história que é lúdica, né, você tem um monstrinho, você tem espírito, você tem um amuleto de proteção, cara, isso é videogame, mano, isso é uma coisa legal, né? Então, assim, pô, por que a nossa empresa não pode se chamar Carranca? É um nome nacional, é um artefato lúdico, né, que tem tudo a ver com videogame, então por que não esse nome? Então a gente decidiu Carranca Games para mostrar em primeiro momento que essa é uma empresa nacional e para mostrar que a gente realmente valoriza, porque a gente gosta das coisas nacionais e não por nenhum tipo de vamos valorizar o que é nacional porque eu sou brasileiro. Não, eu acho isso tão besta. Eu nasci vendo Power Rangers, então eu vou gostar muito dos americanos, né? Eu jogo o jogo americano, né? Não tem essa, não é só porque é nacional tem que ser melhor porque é nacional, não, mas tem muita coisa nacional que é boa e que é legal. Então eu acho que é isso, assim. Essa é até a intenção primeira da Carranca Games. A gente tem essa missão de ser mediador de histórias e exercícios lúdicos, né? Então a gente quer fazer com que o jogo sirva para mostrar uma história, para ensinar, né? E para todas essas questões lúdicas, né, que a gente pode encontrar aí nas histórias. Muito bom, e isso é que é significativo pro nome. Tinha, né, certeza que você ia falar, olha, né, a gente foi lá, viu uma carranca, virou um pro outro, carranca, legal. Mas não, tem uma história toda por trás. Então esse foi mais um podcast Design 24 Horas sobre game design e realidade aumentada com o pessoal da Carranca Games. Já quero agradecer aí a presença de vocês, foi muito importante. Oh, maravilha, então eu que agradeço aí a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, imagina. É muito, muito legal da sua parte oferecer esse espaço pra gente. Apesar de eu falar demais, né? Eu sei que quando eu começo a falar, é que assim, eu tenho que falar por mim e pelo Ken, né? Como o Ken ele fala pouquinho, eu já falo pelos dois. Ah, tá certo. A nossa página no Facebook é o Carranca Games, né? Você vai lá, www.facebook.com/Carranca Games. Mas a nossa página, ela não tem só um conteúdo do tipo veja o nosso jogo. Não, eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu tô a todo momento publicando jogos nacionais lá. Então, assim, se você tem um jogo nacional, se você produziu o seu jogo, pode ser um jogo indie, você pode ser uma pessoa que acabou de fazer o jogo, você pode achar que seu jogo é meio ruinzinho, não tem problema. Vai lá na página da Carranca, coloca o seu link, fala um pouco do jogo, que aí eu publico isso dentro do site da Carranca. Porque a ideia do site da Carranca, a nossa missão mesmo, é poder divulgar o jogo nacional, divulgar as questões lúdicas. Então, a gente tem no nosso site, dentro da página do Facebook, uma amostra de todos os jogos nacionais. Você fez, manda pra gente, a gente publica. E se vocês quiserem andar na timeline da própria Carranca Games na página do Facebook, vocês vão ver vários links lá de outros jogos da galera que manda pra gente, a gente divulga mesmo. Nossa, é bem legal vocês disponibilizarem esse espaço pessoal, porque muitas vezes ninguém sabe, né, onde pode divulgar. Então é realmente bem importante. Então divulguem lá no Carranca Games e vamos nos apoiar, né? Isso é o mais importante pra gente ter um fortalecimento aí na área de games do Brasil. Então, como eu falei, eu e o Ken, a gente está querendo montar um curso de game voltado para quem é design, né? Então você é um designer de mídia impressa, de web, não importa, você nunca teve contato com game. Então a gente quer fazer esse curso virar. Só que o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente quer fazer uma primeira turma, né? E assim, essa primeira turma, lógico que a gente vai ter que cobrar alguma coisa pelo nosso horário, pelo nosso maquinário. Vai ser uma turma online, 100% online. A gente vai ligar o Skype, vai ligar o Hangout e vai fazer essa aula toda noite, 3 horas de aula, e vai juntar aí um conteúdo para 80 horas de aula. Então, se você quiser fazer parte dessa primeira turma, então olha só, essa primeira turma não vai ter apostila, essa primeira turma não vai ter um material pronto, porque a gente vai criar junto conforme a gente for fazendo, né? Então assim, eu sou web designer e não entendo nada de game. Bacana, é exatamente você que a gente quer para participar dessa primeira turma, porque aí a gente vai criando um exercício e vai vendo se você vai entendendo, né? Então a gente vai ter que cobrar um mínimo pelo nosso tempo, mas a gente quer fazer uma turma teste ainda mês que vem. Então, se vocês quiserem mandar um e-mail e falar assim, olha, eu quero participar, manda um e-mail pra gente no contato@carrancagames.com e quanto que vocês vão cobrar? A gente tá pensando no seguinte: um curso grande de videogame, um curso de 80 horas, hoje no mercado vai estar custando R$3.500 em qualquer lugar. Então a gente está pensando o seguinte: a gente vai cobrar R$1.000 para esse primeiro curso, né, um descontaço de 60% para fazer parte dessa primeira turma, né? A gente vai abrir lá um PagSeguro para a galera que quiser pagar com cartão e tudo mais, e a gente vai colocar no máximo 10 pessoas nessa turma, no máximo. Então, se alguém estiver ouvindo o podcast e falar assim, pô, eu quero participar, eu achei o preço legal e eu tô afim de fazer parte dessa primeira turma com vocês, manda um e-mail lá pro contato@carrancagames.com e quando a gente juntar 10 pessoas, a gente começa essa turma. Bem legal, hein? Então já tem um link aí no post. Quem estiver ouvindo o podcast já pode ter a informação já direto no post também. E futuramente vocês podem também contar com a gente para ajudar na divulgação aí. Oh, maravilha! Se vocês quiserem enviar alguma pergunta sobre o que a gente falou aqui nesse podcast, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, fique à vontade para enviar um e-mail para contato@design24horas.com.br. A gente vai responder, vai ler seu comentário aqui no próximo podcast e vamos discutir o que for preciso. E se também quiser ouvir o podcast, tem o meu blog, que o endereço mudou semana passada. Agora é willolimpio.blogspot.com. Acessem lá willolimpio.blogspot.com. Todos os podcasts também estão disponíveis lá, você pode ouvir normalmente. E a vantagem de ouvir o podcast no blog é que você, ao mesmo tempo, pode ir aprendendo artigos e tutoriais da área de design e pós-produção de vídeo. Perfeito, acessem lá também. Quem escutou até aqui, muito obrigado. Até o próximo podcast. Escutem os nossos anteriores também, estão disponíveis no iTunes. E até a próxima. Design 24 horas.